Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerds! Aqui é Alexandre Otuno e o Jovem Nerd. E eu já joguei na Mega Sena com os números malditos. Aqui é Carlos Volto e é um mistério. Aqui é Tucano e o Aaron é filho do Loki. Aqui é Azaghal e eu não pensei na não. Piadinha, porque eu estive estudando Lost esse tempo todo. E não veio nada na cabeça? Não, cara, veio o desespero. Cara, finalmente, nerds, finalmente estamos aqui para discutir sobre o maior fenômeno da televisão dos últimos tempos, a série Lost. Vamos falar... E especialmente este Nerdcast está dividido em duas partes, não é? Sim, é verdade. Porque... faremos Lost parte 1 e parte 2. Sim, porque não dá pra falar num Nerdcast só, é muita coisa. Assim, na verdade, não dá pra falar em dois Nerdcasts. Não dá pra falar só, em né? dois, é verdade. É, já vamos avisando que esse Nerdcast vai ter uma terceira parte. Yeah. Que vai acontecer logo após os 6 episódios iniciais da terceira temporada. Exatamente. Só que dessa vez a gente vai fazer no intervalo lá na ABC. Não vamos esperar mais. É, não. Agora quem é do Brasil e não tiver uma maneira de ir aos Estados Unidos pra assistir, ver. Sinto muito. Mas é. Estados Unidos, seja lá Deus como você consiga. Exato. É. Então vamos diretamente aos nossos e-mails e 1 milhão de caneladas no último Nerdcast. Vamos lá. O Jasper. Ah, o Jasper. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos aos nossos e-mails, cara, que não são poucos. Cara, esse Nerdcast anime, cara, a gente bateu o recorde de caneladas, cara. Impressionante, as pessoas ficaram loucas com a quantidade de caneladas que a gente deu. Nós conseguimos, né, atingir nosso objetivo de quase 100 caneladas no Nerdcast. É, cara, pra você ver, é bom, né, cara, deu mais de 100 comentários no post. É, a gente recebeu vários e-mails enfurecidos, assim, meu Deus, vocês não sabem nada, ou chamem alguém que entenda do assunto, etc, etc. Mas, felizmente, a maioria, cara, entendeu sobre o que é o Nerdcast, né, cara? A gente não entendia nada mesmo, então a gente decidiu esculhambar. Mesmo porque ninguém consegue entender tudo na vida e saber de tudo. Nós entendemos muito mais do que vocês, já é o suficiente. Pois é. Não, mas vamos lá. Vamos lá. É, muitas pessoas mandaram e-mails quilométricos. Eu realmente aprecio a paciência de vocês escreverem, explicarem várias coisinhas. Muito obrigado. Mas não dá pra ler, não dá tempo. Então a gente vai ler aqui alguns e-mails representando esses, beleza? Vamos lá. Marco Aurélio Rigobelli, o vulgo druida, 18 anos, São Paulo, SP, falando o seguinte. Bom, vamos às correções de algumas caneladas sobre o Nerdcast de animes. O caso das animações terem cenas paradas é exatamente por cortes de custos. E isso tem sido usado no desenvolvimento de diversas animações em países de terceiro mundo atualmente, inclusive o Brasil. Muito bom. Otaku não é viciado. A tradução é casa. Começou. Cara. Ou seja, são chamados de otakus aqueles que deixam de viver em sociedade por suas paixões. Em tese, são os nerds japoneses. Só que lá é considerado uma doença. E acabou sendo adotado no ocidente como uma forma de os fãs se identificarem entre si. Ok. Que ótimo. Os mangás não são lançados em 800 páginas. São revistas de variedades que trazem diversos mangás em suas páginas que são lançados em cerca de 40 páginas. Do mangá por semana, junto com outros diversos. Ou seja, desenhistas japonesas são quase robôs. Tem que desenhar 40 páginas por semana. Se não fosse... Fala. Essas revistas que tem vários mangás, são manakis, é assim, você tem uma página com a história e uma página com uma japonesa de calcinha vestida colegial. Então vamos lá. Aí ele escreveu um monte de outras coisas que a gente pulou, porque não dá tempo. Então a última parte que ele escreveu é... O Yabu, Fábio Yabu, não é o quadrinista usando o estilo mangá mais bem-sucedido do Brasil. É, está entre os primeiros, é claro. Mas o mais bem-sucedido é o Marcelo Cassaro. É o criador da série Holy Avenger. Eu conheço a revista. É a revista seriada mais bem-sucedida do país e vai se tornar uma série animada para a TV e um longa para o cinema. Ele é também o roteirista de Victory, minissérie sobre os garotos RPGistas ajudados por uma semideusa. Foi publicada lá nos Estados Unidos pela Image Comics e ficou entre as 10 mais vendidas lá, o que é muita coisa, ficando na frente do Spawn e algumas revistas do Homem-Aranha. Então tá aí, é verdade, o Marcelo Cassaro é muito bem sucedido, parabéns para o nosso brasileiro mangaísta. Fábio Abu, você é um lixo. Não, não. Tô brincando. Vamos lá, vai. Adriano Beidaki Firefox, 34 anos, Porto Alegre. Ele vai explicar sobre Evangelion. Isso. Ele diz que Evangelion é basicamente isso, dois pontos. Deus manda os anjos para destruírem a Terra. Chegou o juízo final, mas os humanos simplesmente dizem, vai destruir o caçamba. E constroem robôs para dar porrada e detonar os anjos e mandar Deus se catar. Muito bom. Muito bom, eu fiquei com vontade. Só faltou acrescentar que os robôs são pilotados por gostosas de Laika. Muito bom. Muito bom, fiquei com vontade de ver agora. É, Jonathan Brasília. Não quero parecer um fã chato, mas alguém aí pago pela SEGA disse que o Astro Boy foi criado pelo Dr. Robotnik, o vilão do Sonic. Na verdade, quem construiu o Astro Boy foi o Dr. Tenna, que depois abandonou e se tornou o vilão da série. Olha, eu vou... Cara, você é muito escroto. É óbvio que eu sei que o Dr. Robotnik não criou o Astro Boy, eu tinha Sonic no meu Mega Drive. Mas este pulha, eu até comentei isso no Nerdcast. Mas o Azaghal, que edita a parte do áudio das falas, fez o favor de cortar o momento em que eu falava que eu sabia. E aí parece, me fez parecer um idiota falando essa canelada. Muito obrigado. Ai, foi um xiste. Eu não ganhei dinheiro fazendo isso, eu tenho que me divertir de alguma forma. Ai, ai, que ridículo. Fábio Iabu, o cara que eu acabei de chamar de idiota e vai me matar. Olha ele aí. 26 anos, São Paulo, SP. Ser citado no Nerdcast foi, sem dúvida, o momento mais emocionante da minha vida. Ah, até de carreira. Até parece. Muito obrigado pelo carinho e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho excelente que vocês vêm realizando, como dizia na sessão de cartas dos Gibis da Abril. Aproveito para dar uma canelada. Esse negócio do Jaspion ser brasileiro é uma grande lenda urbana. Caraca, cara. Para, peraí. Jaspion brasileiro, cara. Muito bom, cara. Essa foi a maior canelada que a gente deu. Vai lá, vai lá. Gente, não. Você, cara, para. Porque eu sabia a história e achava que era essa. O que aconteceu foi que aquele japonês evangélico maluco, presepeiro que apareceu no Jô Soares, era o Jaspion no circo brasileiro que rodou o país no final da década de 80. Seu nome é Adriel de Almeida. Ele omitiu a informação durante toda a entrevista e a equipe do programa nem se deu o trabalho de chegar à identidade do sujeito. O verdadeiro Jaspion é japonês, japonês mesmo. Seu nome é... Aí vem um problema de pronúncia, que eles vão falar que eu vou falar errado, mas tá, sim. Hikaru Kurosaki. Isso mesmo, tá certo. É isso, muito obrigado mais uma vez. Quem sabe um dia eu não fico milionário que nem você e compro um Peugeot. Assim, mais uma coisa. A portuguesa está comprometida? E aí, tá comprometida? Sei lá, tu pergunta pra mim, pergunta pra ela. Será que ela está comprometida, a portuguesa? Não sei. Ela é gostosaça, né? Muito bom. A fila é grande. Zig Stardust, se isso é o nome, 29 anos, São Paulo, SP. Oi, acompanho o Jovem Nerd há um tempinho, gosto muito das versões resumidas. Ah, Casos Heróis, Skywalker... Zig Stardust é um roqueiro, um punk, agora não tenho certeza. Ah... Mas é uma celebridade, isso é um pseudônimo. Então, ele fala, Casos Heróis e Skywalker são geniais, parabéns. Quanto ao subject do e-mail, eu estava desconfiado há algum tempo, principalmente pelo jeito como o Jovem Nerd trata a portuguesa. Nesse último Nerdcast, durante a leitura dos e-mails, ele fez um comentário sobre a portuguesa precisar de incentivo. Isso somado ao fato da Portuga estar presente apenas acompanhando o Nerdcast, justo no dia em que a sobrinha do Jovem Nerd está participando, confirmaram minhas suspeitas. A portuguesa é a irmã do Jovem Nerd. A irmã mais velha e popular. Parece o roteiro de filme do John Hughes, hein? Eu, se vocês querem fazer um jogo de detetive juntando suas pecinhas, eu vou dizer que eu não tenho irmã. Rapidinho, Thiago Lee, 22 anos, Rio de Janeiro. Olha, Thiago Lee, Rio de Janeiro, o cara tava tão indignado nos e-mails. Fala aí, seus figuras. Nos comentários também, ele comentou muito. Vocês deram 70 mil informações erradas, mega boga canelada. Aí ele diz, Sailor Moon passou em 96 na Manchete e depois em 2000 no Cartoon. Ah. Rokeiji. Vários e-mails sobre isso. Quem selou a raposa no Naruto foi o quarto Hokage. Hokage. Pessoas... É isso, cara, é complicado. Vocês estão querendo punir uma menina de 12 anos que não fala japonês por pronunciar errado o nome que ela nunca ouviu. Ai, ai, tadinho. Porque ela só leu o nome. Kamen Rider é inspirado num gafanhoto e não besouro. Isso. Foda-se, né, cara? Whatever. A Major Kusanagi, do Ghost in the Shell. De onde vocês tiraram o Motoko? É fácil, nós temos intimidade com a Major Motoko Kusanagi. Motoko é o primeiro nome dela, rapaz. Sim, a gente não chama ninguém pelo segundo nome. Então, vamos lá. Último e-mail de Miron Belo Horizonte, Minas Gerais, 27 anos. Ah, esse e-mail que representa a grande parte das pessoas que entenderam qual era a nossa no Netcast. Acompanho o Netcast desde as pérolas de RPG, depois peguei os mais antigos. Sempre morro de rir do início ao fim. Mas esse dos animes e mangás não foi tão assim. No início eu tava levando a sério e tava puto com as caneladas de vocês. Mas depois eu pensei, caraca, isso é um Netcast. Daí pra frente foi só gargalhada, as músicas no fundo foram show. Tá vendo, cara? É isso, cara. Isso é o Nerdcast. Não fiquem putos, cara. É assim mesmo. Bom, esses foram nossos e-mails, mas chega agora, nós vamos sair do mundo real e entrar no maldito mundo de Lost! Oh, meu Deus, mundo de Lost! Não, cara. Lost é o tema mais complexo que eu já vi na minha vida, cara. É, cara, é muito complexo. Eu estava estudando a respeito de Lost pra fazer esse Nerdcast, estou estudando há um mês e meio. Eu nunca estudei tanto na minha vida, no vestibular eu não fiz isso. Na véspera do vestibular eu estava jogando futebol no Corpo de Bombeiros. Quando me avisaram, falaram assim, cara, você não vai pra casa? Amanhã tem prova. Que prova? Vestibular da Cândido Mendes. Que pariu! Pois é, pra você ver, né, cara? Quando a gente quer... Então... Tava jogando futebol com o Leopoldo? Não. Tava jogando com o Vladimir. Então, olha só, pra você que nunca viu Lost, você pode ouvir esse primeiro... O Leopoldo jogava no gol. Que pariu! Lost? Começou já? Então, você que nunca viu Lost e talvez tenha um interesse, pode ficar com a gente aqui ouvindo o primeiro bloco, a gente vai falar sobre a produção, como nasceu, etc e tal. Aí depois... E tem, é claro, tem que prestar atenção em tudo que a gente falar, porque vai estar sempre alguma mensagem escondida. Que uma dica, né, sobre os mistérios de Lost. Então, aí depois, no outro bloco, a gente já vai avisar que é a área de spoilers, que aí vamos falar spoilers da primeira e segunda temporada, indiscriminadamente. Não, vai ser spoilers à vontade. À vontade. Então, ouve você primeiro, se você se interessar, vai lá e veja, compre o DVD e veja a segunda temporada. Compre através do Submarino, através do Homem Nerd, por favor. E aí... Ligue pro trabalho ou... para a faculdade e cancele os seus próximos 2 dias. Exatamente. Então vamos lá, vamos primeiro falar, sem spoilers, sobre a criação, como é que nasceu esse fenômeno do Lost. Ah, JJ Jameson. A gente sabe a história, é a ABC, que é a empresa lá que quase foi para as cucuias lá, que não tinha um programa que dava certo na ABC, foi comprado pela Disney e tudo. Ela fez uma reunião lá que era um mega brainstorm com os produtores. Olha, vamos escolher 3 séries que a gente vai produzir ano que vem. Faça um brainstorm aí. Botou todo mundo no hotel fazendo um brainstorm. Aí dessas milhões de ideias nasceu uma ideia de uma galera que seria sobrevivente. Olha o Vincent aí. Olha o Vincent. Quando ele aparece, alguma merda acontece, cara. Então, eles tiveram essa ideia, né? Vamos fazer uma série sobre uma galera que sobrevive a queda de avião numa ilha deserta. Não era uma ideia nova, né? Já fizeram série sobre isso, né? Sim, na verdade não foi nada disso. Na verdade, Deus, ele estava descansando no sétimo dia. E aí ele teve uma ideia. Então ele criou o Lost. E viu que era bom. Viu que era bom. E aí os caras, pô, sei lá, vê aí o que, que tem essa ideia. O que mais você pode me dizer? Aí os caras ligaram pra esse cara, o J.J. Abrams. Que é o Uber Nerd. É o Ben Nerd, exatamente. O J.J. Abrams, ele fazia o quê da vida? O J.J. Abrams, ele... Ele tinha um site no qual ele falava besteira. Não, cara, que isso? Não. Ele tinha um site que falava besteira, então ele trabalhava com a gente, ele era do Jovem Nerd. Cara, o J.J. Abrams foi criador da série Felicity, que foi sucesso apesar de ser... Cara, aquela... isso é blows my mind, cara. O cara que fazia aquela chaticity, que é a série mais chata do mundo, cara. Uh-huh. Ele fez outros trabalhos também, ele fez o roteiro do Armagedon, aquele filme do Bruce Willis. Eu gosto desse filme, cara. Final, Bruce Willis morrendo, é muito bom, cara. Pô, o Bruce Willis morre salvando a humanidade. Não precisa pra nada, né, cara? Não, cara, essa aí é muito bom, porque não existe a mínima possibilidade do Bruce Willis se sacrificar pelo Ben Affleck. Ben Affleck, aí. Eu pensei no outro, pensei no outro. Mas ainda mais pra deixar o cara com a filha dele, cara. Quais são as chances disso acontecer, cara? Ai, ai. E aí, depois ele criou outra série de muito sucesso, que era o Alias, que a gente até falou aqui no Netcast do Missão Impossível, que... E era resgatando muitas coisas de espionagem, elementos de espionagem das antigas séries de Missão Impossível e tal. E fez sucesso com a Jennifer Garner. Uhum. E aí, dirigiu Missão Impossível 3. E aí, bom, ele era um bambambam lá dentro da ABC porque o cara produzia séries de sucesso. Então, o J.J. Abrams era um coringa. Os caras, pô... Liga pro J.J. Abrams ver o que ele acha, né? Que vê se ele tem algumas ideias aí. Aí ligou, falou pro cara, esse negócio de ilha deserta, não tem muito interesse nisso, não. A gente vai escrever sobre o que ele falou? A gente vai falar sobre esse personagem? Se não fosse o cara, ia ser uma série chata. Sim, porque ia ser a série sobre uns sobreviventes, né? Aí ele falou assim, olha só, depois de um fim de semana ele ligou e falou assim, olha, infelizmente eu tenho algumas ideias. Aí você reuniu com os caras, olha, cara... A série não pode ser sobre os sobreviventes, a série tem que ser sobre a ilha, né? A ilha tem que ser um personagem da série. Os caras entram lá e aí eles caem no... O cara fala, imagina se você cai numa ilha e aí você descobre que tem uma escotilha dentro dessa ilha e que tem criaturas e tal, e essa era a ideia do cara, maluco. Exatamente. Na primeira noite na ilha você encontra um urso polar. Exatamente. Aí ele... Se reuniu com outro maluco. Isso foi um spoiler do Caquinho. Né, a gente falou que não ia dar. Segundo episódio... Era sem spoiler, rapaz. Isso não é spoiler, pelo amor de Deus. Porra, peraí. Primeiro episódio da... Não, primeiro episódio da primeira temporada tem. Tá bom, então. Aí ele se... E o Jack morre, né, no final desse episódio. Eles se reuniram com um escritor mais jovem e tal, que até foi engraçado que... Eles tinham, assim, o J.J. Abrams não tinha tempo de sair escrevendo um piloto pro Lost. Então ele falou assim, me arranja alguém que sabe escrever aí. Aí eles pegaram um garoto que também teve ideias muito parecidas com ele, e aí os dois... Note-se que ninguém sabe o nome dele. Ah, eu não lembro. Eu lembro do Glorioso. Eles pegaram o escravo do J.J. Abrams. Exatamente, né? E aí ele escreveu o piloto, que, assim, quando você escreve um piloto... E aí eles filmam, você ainda não sabe se isso vai virar uma série, né? Se isso ainda vai ser aprovado ou não. Então os caras se ferraram pra fazer uma boa coisa, uma coisa interessante. Esse garoto foi se encontrar com o J.J. Abrams e ele teve algumas ideias pra essa série da ilha e tal. Aí ele chegou lá e o J.J. Abrams falou, pô, eu tive pensando, a gente podia fazer isso e aquilo. Uhum. E ele ficava... Eu também pensei exatamente isso. Exatamente. Ele falou, cara, ele pensou, né? Esse cara vai pensar que eu sou um fã maluco, mais freak possível, porque eu só ficava... Eu pensei exatamente isso, eu pensei... Eu tive essa ideia também, isso é genial! Os dois tiveram as mesmas ideias, isso que foi muito bom, que eles funcionaram muito bem. E aí, nessa primeira reunião deles, eles já estavam falando sobre 4, 5 anos de série, né? A temporada foi terminada, essa exatamente. Bom, porque, e aí, por isso que a gente... Quer dizer, o Lost, ele é... Uma característica do Lost, cara, é assim... nada que você vê é tá ali por acaso. Nada é por acaso, cara. Né? Tudo acontece por um motivo, nem que você vai descobrir só 30 capítulos depois, você lembra, puta, isso aconteceu por causa disso e tal, não sei o quê. É um super sexto sentido. Exatamente. Né? Tá tudo já programado. Parece que os caras, sabe, já têm filmado a série inteira até o final. Que não tem espaço pra erro ou informação não, que não adicione nada. É, eles conseguiram fazer uma série em que você tem que toda a informação dada em qualquer episódio é relevante. Exatamente. Por isso que essa loucura na internet de Lost. Tudo que o Exato. Cara fala, o nego vai, pesquisa, lembra que o cara falou outra coisa no outro episódio, e aí vai formulando uma teoria. Não, não é só isso, cara. Você tem detalhes, uhum. Tipo de um símbolozinho no canto. Exato. Ou tem os números, né? Que estão em todos os lugares. Toda hora você vê onde tem números, sabe? Os tais números, ou a soma deles, ou a razão deles. Mas eles estão lá, toda hora. Exatamente. E são logomarcas, são empresas que são ligadas. E aí você começa, cara, a criar um mundo à parte. É um universo à parte, exatamente. E por conta disso, tem gente que tá enlouquecendo. Apareceu outro dia um cara que era arquiteto e largou tudo pra se dedicar a estudar Lost. Que isso? Tá brincando comigo. Sério? Sério? Ele fica o dia inteiro. Pois é, cara, pra você ver o potencial da coisa. E ele ganha dinheiro com isso? Ele gasta dinheiro com isso. É, né? O milionário excêntrico. É, o milionário excêntrico. Mas então... É, você tem o quê? Quase 48 horas de imagens, de informação... E tudo que você tem de imagem mostrado é relacionado com alguma coisa, com alguém, com alguma empresa, com algum acontecimento anterior. Uhum. E com acontecimentos futuros. Então é muita informação e a gente tá só no começo. Bem, mas então, antes da gente começar a falar da série em si e tudo, vamos falar das curiosidades da produção. Escrevendo o roteiro e tal, né? A gente tem... É um negócio interessante que é uma série que não tem um núcleo fechadinho, né, de três... Você não tem ou ator, herói, ou... Né? Você tem características, mas ninguém lá tá garantido. É, exatamente. Não é que nem o Samuel Jackson no Snakes on the Plane. O cara perguntou pra ele, mas aí, me conta aí, você morre? Ele fala, damn, man, I'm the f***ing hero! Exatamente. Então, você tem até um pequeno núcleo de personagens que são mais importantes, mas, na verdade, o casting, como diz o Silvio Santos, né? Sim, o casting. Ele é composto por 12 personagens de grande importância, né? São 48 sobreviventes no início. Isso. E são 12... Números. Numbers. The numbers are bad. É, e aí o... 4, 8. É verdade. E o... Mas esse número cai logo no início, né? Não, mas são 48. É. Mas aí eles... Né, eles concentram a história em 12, na panelinha que se formou. É verdade. De 12 pessoas, né? E isso é legal tipo porque... Tipo de Big Brother. É, exatamente. Mas isso é legal porque a própria série dá uma zoada nisso, né? Tem um cara lá que fala, pô, vocês são panelinha, foda. Qualquer aventura são vocês, não são mais ninguém. Exatamente, E depois um desses da panelinha fica meio que excluído. É. E aí eles falam, ela fala assim, ah, tu tá meio chateado agora que tu foi excluído da panelinha. Exatamente. E quando ela volta, é bem-vindo ao clube. É, cara. Né? Então eles dão uma zoada nessa ênfase maluca que se faz nos seriados. Todos têm isso, né? É, pois é. Quem encabeça esse elenco, né, como os principais, são o Jack, né, que é com quem... Jack você... é o Zé. E todo mundo se chama Jack, cara. Impressionante. O Jack é o médico, que era o garotinho, o rapazinho do Party of Five, né? Cara, né? Chora que é uma beleza. Ai... Então, é o Matthew Fox, e ele realmente ele é o personagem com quem você começa, né? Ele cara, abre... é muito maneiro o início da série. A série começa com um olho fechado, em close, um olho de Tandera. Isso. E aí o olho se abre. Isso. E ele vê o Mr. Herc e o tatu do lado dele. Welcome to the Fantasy Island. Bem-vindos à Ilha da Fantasia. The plane! The plane is in the ocean! Cara, é um absurdo, cara. Por muito tempo eu achei que aquela era a porta dos fundos da Ilha da Fantasia, cara. Pois é. Pra mim, essa teoria é mais válida. Ele tá indo a voz, lá. Mas sem zoar, ele aparece, ele abre o olho, a câmera gira, levanta. Mostra que ele tá deitado ele no meio tá da floresta. Deitado, tudo machucado, meio rasgado. Pô, mas vocês não falaram da pupila a dele. A pupila é exatamente, que ela tava toda dilatada, né? É. E aí quando ele abre... E tem gente que fala que não é a pupila dele. Não? Que é o quê? Não. Que é uma coisa preta que a gente vai falar depois? Isso. Não, me... É demais isso, né, cara? É? Caraca. E aí ele levanta, tá no meio da floresta... É de terno. De terno e gravata. No meio da floresta. E aí ele vê um cachorro. É, ele já te joga como na perspectiva dele, tipo assim, o que que tá acontecendo? E aí ele entra e começa a andar e chega numa praia, e aí, meu amigo? Aí você vê. É o inferno na Terra. Destroços de avião, fogo, pessoas gritando. Ele estava num avião que caiu. Isso. Que caiu seria muito pouco. Um avião que foi partido em três em pleno voo. Em três não. Tem a frente, caiu num lado. Ah, é, em três, é verdade. É. E tem lá corpos, destroços, turbinas, explosões. Uma das turbinas ainda funcionando. E aí, cara? Um barulho isso desse. E é enlouquecedor isso. Isso é impossível, né, meu filho? Exatamente, uma das turbinas ainda funcionando. Impossível em outro lugar. É, exatamente, e Lost a gente não duvida de nada, né? E cara, e aí começa esse inferno, sabe? Um avião caiu numa ilha maluca e as pessoas estão tentando se organizar e ver quem tá machucado. E o interessante da série é assim, um amigo meu, vou citar o nome dele que deve estar ouvindo, é o Claudio Honor. Tava empolgadão que ia começar o 24 horas, a quarta temporada, e ele falou assim, não, mas tu tem que ver Lost, eu também tô empolgado, não sei o que que é, mas eu tenho que ver, Aí ele me convenceu a ver, e eu fui ver, assim. E aí, no primeiro bloco, que eu queria dizer, ele começa só mostrando a galera se organizando, ó, beleza, vamos pegar água, vamos não sei o que, né, mostrando como é que é, pô, a gente caiu de avião, estamos num lugar que a gente não sabe o que vai acontecer. E aí no... Eles até fazem uma fogueira. Exatamente. Uma fogueira com os ossos pra chamar atenção. Exatamente. E aí, você tá acompanhando isso, tudo bem, você tá interessado, mas de repente no finalzinho do primeiro bloco, aí você escuta de noite o barulho na floresta. Tem um bicho gigante na floresta, tem um monstro, alguma coisa mecânica. Uma coisa absurda, árvores caindo, e aí o pessoal, os caras levantam, né? É um sapato. E ficam vendo aquele barulho em vários pontos diferentes da floresta. E aí o... Não, mostra a floresta de longe, as árvores balançam. E aí, cara, com aquele vento. E aí o Charlie, personagem lá, ele fala, maravilha, né? Charlie Pace, que é o Mary dos Seus Anéis. E aí a... Que dizem que tem um caso com o Elijah Wood. Não, cara, ele para casou, com isso. Ele casou com a Super Kate, cara. É. Exatamente. E aí a Super Kate enlouquecedor, ela nunca fez nada na vida dela. Ela era uma vagabunda, ficava vendo televisão o dia inteiro aí, casting para uma série da ABC. Ela, vou fazer essa porra, não tô fazendo nada. Os caras ficaram malucos, trouxeram ela do Canadá. Isso. Brigaram pra conseguir um bicho de trabalho pra ela, porque ela não tinha. Não tinha. E toma aí. E não? Tá, pois é. Super Kate, deu pro papel, ficou ótimo. Mas aí é isso, aí termina o primeiro bloco assim e você... Aí sim ele te fisga, né, cara? Você tem alguma coisa além do fator sobrevivência aí, né? Eles falam, né? Como é que a gente tem que fazer uma série que seja diferente da ilha de... Gilligan's Island? Gilligan's Island, sabe? Mas eu já vi um site que fala todas as semelhanças que tem do Lost com Gilligan's Island. Sabe o que eu queria ter visto no Lost que ainda não vi, mas sempre tenho esperança? Aparecer o Sexta-feira. Hein? Sexta-feira? Robson Cruz. Por que Sexta-feira era apelido? Era Sexta-feira era o... Não! Era o amigo do Robson Cruz. Era nativo. Era quinta-feira? É que é o filho dele. Não, era sexta-feira mesmo. Sexta-feira? Era sexta-feira. Essa galera tá toda lá. Ai, ai. Eu queria ver essas pessoas, isso é engraçado, cara. Sei lá, o Tom Hanks, náufrago, na ilha. O... Exato. Ei, pessoal! O magrelo de tanga! Então no mar, eles acharam o Wilson. Podia colocar... exato, pra ser mais sutil, eles achavam o Wilson. Acham lá numa rede. De maneira, eles andavam mais um pouco em contra o pessoal da Lagoa Azul. Ou a casa abandonada lá. A casa abandonada, né, cara? Ó, já estamos dando a ideia pra uma paródia de Lost aí. Ai, meu Deus. Mas então, foi isso, cara. A série Conquista é muito legal. Ela fala sobre... Tem os mistérios que vão te... Né, te envolvendo cada vez mais, cara. Impressionante como eles envolvem você na série. Michael Keaton. Ai, meu Deus. Michael Keaton ia ser o personagem principal de Lost. Calma. Isso era quando eles estavam... É, tendo a ideia que um personagem principal tinha que morrer logo no início. Ia ser o Jack. eles iam, né, eles iam colocar o personagem logo no, né, mostrar como foi feito, né, ele acordando, etc e tal, e aí no final do, do segundo bloco, sei lá o que, tem um monstro correndo atrás deles e puxa a perna do Jack e ele aparece morto, e morre, é, aparece morto. O que aparece morto na árvore era pra ser o Jack. Exatamente. Ia ser o Jack. E aí, pela primeira vez, um produtor, cara... falou alguma coisa coerente. Falou, cara, vocês estão malucos. Vocês vão pegar um personagem, começar a história com ele, fazer o público confiar nele, acreditar nele, e aí depois vocês vão matar o cara? Você vai deixar todo mundo louco, né? Sem, por mais que Hitchcock isso seja, né? Que Hitchcock faz isso no Psicose muito bem, né? Uh-huh. Começa a história com a mulher, então de repente você acha que a história da mulher, a mulher morre. É, o cara achou uma péssima ideia e aí... E aí pra mim, a melhor ideia foi ele romper com essa palhaçada e impedir que a gente começasse a assistir a série com o Michael Keaton, cara. Eles tinham conversado com o Michael Keaton. Você imagina, cara, dá um close no olho quando abre. Tá! É o Michael Keaton, cara. I'm Batman. E aí o Michael Keaton, eles falaram, olha, o seu personagem não vai ser... Não vai morrer mais. É isso, exatamente. Isso, ele falou, então não quero porque eu não tô interessado em fazer série de TV. Eu tô ocupadíssimo com a minha carreira brilhante, né? Ele e o Kevin Bacon. Ele... E aí ele tava interessado só fazer uma participação especial. Então morreu o Michael Keaton nessa história, graças a Deus. E aí, vamos começar a spoiler? Vamos começar... Então, muito bem, atenção, você que não viu Lost, já tem total. Já tem informação suficiente para comprar o seu DVD, e agora fique conosco só quem viu a primeira e segunda temporada, porque vamos entrar na zona de spoilers! Ask you something. Me? I'd be thrilled. I've been waiting. Have you ever met anywhere? No. That would be unlikely. I look familiar though, right? Yeah. Can't quite place it. No, I can't. Yeah. I think I know. You do? You all, everybody! You all, everybody! You never heard that song? I've heard it, I just don't know what the That's hell us. Has... Drive Shaft. Look, the ring. What? Second tour of Finland. You never heard of Drive Shaft? The band? Yeah, the band. You were in Drive Shaft? I am in Drive Shaft. I play bass. Serious? Yeah, Charlie. Track 3, you know, I do backing vocals. My friend Beth would freak, she loves you guys. Yeah, give me Beth's number, I'll call her. I'd love to. Yeah. Does she live nearby? You ever heard of Drive Shaft? You all, everybody! You all, everybody! We gotta keep moving. They're good. They are good. Então vamos falar dos personagens, né? Vamos falar dos personagens da série sem medir esforços. Vamos começar com quem? Falem a roleta da Falamos sorte. Do Jack, que é o personagem principal, médico. Jack Shepard, o cara que chora. Ele é um bom personagem, Ele é um cara. Personagem legal, um médico. O pai dele morreu. Na Austrália, e ele foi buscar o pai. É. O pai morreu porque ele vacilou. Ele não foi buscar o pai morto. Ele foi buscar o pai que morreu. Quando ele chegou lá, ele descobriu que morreu. Sim. O pai dele bebeu até morrer junto com o Nicolas Cage. Nicolas Cage. Despedido em Síria. E aí, ele está no voo, o avião cai... E ele estava levando o pai num caixão aberto, que eu já achei esquisitíssimo. Aberto não. Cara, mas o caixão de avião é de chumbo, todo lacrado. Mas o avião caiu! Cara, calma aí. Você quando viaja e faz um translado de corpo, não é só um caixão de madeira com você apodrecendo dentro de uma aeronave lacrada. É um caixão de chumbo hermeticamente fechado pra gente não sofrer alguma coisa com um corpo lá dentro. Sabe-se lá que doença e tem que embalsamar, é uma trabalheira. Mas o cara é médico, ele é bonitão, chorou, a mulher aceitou e botou... Get a life, just a TV show, né, cara? Também. E botou o caixão no avião. E aí, ele vê o pai na ilha andando. Ele fica vendo, é a primeira série de alucinações ou visões que tem, né? É ele vendo o pai na ilha. E aí ele segue o pai e ele encontra a caverna. por causa disso. Isso, a caverna com a água. E ele encontra o caixão vazio. É. Isso. E quando ele vai assinar a papelada pra liberar o pai dele, o relógio dele tá marcando 8h23. Ah, começou o número, né, cara? Mas os números até o inferno. Jack tava na poltrona 23B. E aí, o interessante é que esses personagens já se relacionam todos sem saber. Não é aquela minha teoria que o mundo tem 8 pessoas? Uhum. Olha aí, 8 pessoas. 8? E eu sempre falei que eram 8 pessoas. Uhum. Você está distante 8 pessoas de qualquer um no mundo. É, é a média. Não, a média não. Não, é a média. Não, não passa de 8. Eu tô distante a 8 pessoas de você? Não. Não, você está a 1. Então. Mas não é uma média. Você chega em qualquer um no mundo, no máximo em 8. Você não consegue... Exatamente. Em 20 você já chegou em outro planeta. A gente chega no Spielberg em 5 pessoas. É, verdade. Então, Jack. Chega, DJ. Ah, posso falar da tatuagem? Não, a gente tem que... É, fala da qual é a da tatuagem do Jack? Não sei. Eu sei que ela mudou de braço, cara. Ah, impossível isso. Que é verdade, cara. É mesmo. E eu não sei exatamente qual o episódio, mas tem um episódio que ele tá abraçado com a Kate, eu acho. Tá na caverna. Uhum. Tá do lado errado é a mesmo? Tatuagem dele. É mesmo? Muito bom. A única coisa que ele tatuou, acho que na Tailândia, não foi? Ah, isso eu não lembro. Na terceira temporada vai falar o que ele tatuou. Ah, muito bom. Isso é importantíssimo. Mas mostrou, já falou que ele tatuou lá? Acho que sim. E aí, temos a Super Kate que faz o par romântico triângulo barra amoroso, triângulo, né, amoroso, ah, né? Não, ela é a do Armação Ilimitada. Ela até entregiu o Bill Lula. É verdade. Cara. A Super Kate, eu descobri o que ela tinha feito antes deles contarem o que ela tinha feito. Ah, é? Só que eu achava que ela tinha, tipo, feito uma eutanásia no pai dela e que o cara tinha... Me mata, por favor. Porque ela encontra a mãe, né, naquele negócio, e a mãe tá no hospital e ela fala, ai, socorro, né? Aí eu falei, porra, é trauma de hospital, né? Eu achava que ela tinha matado o pai e ia ser feito uma eutanásia e tal, mas foi... Não deixou de ser, né? É, exatamente. Aquele que era o pai dela, que não era o pai, mas que era o pai. Não era isso? Exatamente. Não era? Era o ela achava que ele era o padrasto, mas... O padrasto biológico. É verdade. Padrasto biológico. É, eu acho que é uma boa definição. Por que ela falou que matou ela? Porque ela tinha medo de se tornar igual a ele, alguma coisa assim? Cara, é porque não, ele não tava fala. Destruindo a mãe dela. Não. Sim. Não é dada, é tipo... Não, mas ela não fala. Não se fala nada. Né? Não fala. Ela não fala o porquê. Bem, mas importante... Não é dado em nenhum momento por que ela o matou. É simplesmente deixado no ar. O importante é que a Super Kate estava no avião, como todos, senão não poderia estar na ilha. Uh-huh. Ou poderia? E aí ela sendo transportada por um agente federal, um U.S. Marshal, pelo crime que ela cometeu de matar o Biological Stepfather. Sendo que ela é considerada extremamente perigosa. Sim, tanto que até o... Não, porque é o que a galera fala, você não pode entrar no carro com a Kate. Entrou no carro com a Kate, maluco. Você morreu. É batida, capotagem, morte, é tudo. Todo mundo quer ter um carro dela. E ela tem uma ligação estreita com um filme dos anos 80 chamado Corcel Negro. É verdade, o cavalo da ilha! O cavalo da ilha, é o tem Corcel, um cara. É o Corcel Negro, cara. Mais não um. Me toquei nisso, cara. Que não era o Corcel Negro, era o Cavalo de Fogo. Não. Princesa Sara! O Cavalo de Fogo é ruivo. É o Corcel Negro. O Corcel Negro é negro, né? O cavalo dela é branco. Pô, que isso? Cavalo da Kate é branco. O quê? Não é branco? Como assim? O cavalo. Você tá vendo ao contrário a imagem? Era negativo que tá era assistindo. Preto o cavalo? Que nem a noite. Ih, rapaz, não tá, me confundi. Cara, então a Kate, ela achou o corcel negro e aquele garotinho tá chorando. Negro, é, negro! Negro! O Alex, alguma coisa, não era isso? O Alex whatever. E aí tem o triângulo amoroso. A gente chama ela de Super Kate, que ela, né, tá sempre pronta pra uma aventura. Ah, quando falou em aventura, ela já tá na frente. Até o Sawyer fala isso, você não tem nenhuma aventura pra entrar, não? Então vamos falar do melhor personagem, Remy LeBeau, o Gambit. O Sawyer, cara, é um cara, assim, que eu fiquei meio desconfiado, porra, esse cara aí, pegaram um cara bonitinho só pra fazer pinta de bonitinho, né? Mas o cara é um personagem espetacular. Acha ele bonitinho, Jovem Nerd? O cara é bonitinho, né? Ah, não é galãzinho? É claro. O Sawyer é como se fosse aquele homem brabo. É o Aragorn da ilha. A senhora Jovem Nerd fica maluca no ver o Sawyer. Ah, é? Ah, porra, ela adora. E aí? Nossa. Por isso você tá deixando essa barba aí marginal? Apelidinho pra todo mundo. Cara, isso é muito bom. O Sawyer é praticamente o Homem-Aranha da ilha. Porque ele dá um apelido pra todo mundo, cara. Ele na primeira... Nos primeiros episódios chama o árabe que tem lá, o Said, de... Al-Jazira. Capitão árabe. Capitão Jihad. Ah, é muito bom, eles chamam o Jim de Chewbacca, que ele não entende nada que ele fala, né, cara? Muito bom. Ah, é, a dupla, né? Han Solo e Chewbacca. É. Tem até lugares na internet que falam, tem uma lista de apelidos, toda a lista de apelidos que ele deu. Ele chamava o Walt de Tatu. De Tatu. Ó, e era fantasia. É, exatamente. Aí ele, cara, ele é muito bom, ele é um cara debochado, né? Que é um anti-herói. Ele... Todo mundo, no começo é legal por isso. Ninguém tá esperando morar na ilha. Todos eles acham que vai ser resgatado em dois dias. Exatamente. Sabe? E ele? E aí ele, sabe, fez a limpa dele. Foi lá, nos destroços que ele achou interessante, ele pegou pra ele. Exatamente. Muito bom. E ele acaba, né, fazendo aquele contrabando todo pra esses dias. Ah, ele passa a vender as coisas. É muito bom. E ele é o saco de pancadas da ilha também, né? Ele é o saco de pancadas da ilha. Claro. Né? Ele apanhou até do Hurley. É verdade. Ele ficava gritando... Já apanhou do Hunter, já foi torturado pelo Said. Isso. Apanhou do Jack. Cara, quando o Jack deu um soco nele, que voa água pra tudo, quando ele tava querendo a bombinha da garota, né? Puta, foi muito é bom. É porque é sempre isso, né? As pessoas precisam de alguma coisa, e aí o Sawyer tem. Exatamente. E aí eles vão lá, enfiam a porrada no Sawyer, e ele... Pega na barra. É, muito bom, cara, muito bom. O Sawyer é um trambiqueiro. Ele é o grifter, é né? É um grifter. É um golpista. Só que a história do Sawyer é super interessante. O pai dele se matou depois de descobrir que a mãe dele estava tendo um caso com... Na frente dele, um né? golpista. O isso. golpista que... destruiu a família dele, chamava-se Sawyer. Isso. O nome verdadeiro do Sawyer é James... James Wolverine, é o Wolverine. Não é, cara, é o... James Ford. Uhum. E ele adotou o nome de Sawyer porque ele quer matar esse cara. Yeah. O objetivo de vida dele é isso. Ele se transformou no cara. Com esse objetivo ele acabou virando o cara. Eu tenho uma notícia triste pra senhora Jovem Nerd. O Sawyer é também conhecido na infância como Pee-wee. Que? Porque tem uma hora que ele tá saindo pelado do mar e a Kate fala, deve estar muito frio, hein? Que horror! Isso é uma ilha tropical, hein? Vamos lembrar sempre. E aí o Sawyer, eu sei quem é o Sawyer verdadeiro, é óbvio, né? Mundo acha que o pai do Loki. Sawyer é o pai do Loki. Que é... Mas o pai do Loki é muito velho pra ser. Não, acho que não. Acho que é muito velho. Não seria muito velho. Por quê? Ele estaria mais ou menos na idade certa. Porque o Sawyer era criança, o cara já tinha uma... Digamos que o cara deveria ter uns 40 anos quando o Sawyer era garoto. Qual a idade do Loki? Ah, eu daria por aí uns 45. É, 40... 50. É. Tá sendo bondoso com o menino. Não. É, eu... 50 anos. O pai dele tem agora 75. Aquele malandro não tinha 75. Ah, mas o Sawyer podia... Não, porque, cara, é complicado. Não sei o que eles estão achando, vamos deixar que eles achem que é óbvio demais, né? Porque o pai do Loki é um grifter. Talvez o Mr. Loki seja o Sawyer verdadeiro. Eu vi, mas não vi. Só vi isso, eu acho que pode ser. Não tem nenhuma evidência. Porque mas ia ser interessante. O pai do Loki é um trambiqueiro, né? Você começa a juntar as pecinhas. Vamos falar então do Mr. Loki. Mr. Loki. O personagem mais foda, o badass motherfucker da ilha. Exatamente. O Cable. Que a principal questão do Loki é. Eu acho que é mais importante, todo mundo quer saber, é como ele perdeu a mobilidade das pernas. Ele é paralítico. É, porque a gente acha que, né, vai contar a história dele e aí você vê que o pai errou. Roubou um rim dele e tal, mas você acha que ele vai ficar ali? Não, não ficou. É que nem o livro do Arthur, toda hora que você quer descobrir como é que o Dervel perdeu a mão. É, exatamente. O legal do Loki é que no começo você tem aquela imagem do Loki na ilha, que é ele parece um caçador, o cara tá cheio de faca. Parece que ele sabe tudo. Você acha que o cara é um militar, o cara é um cara sinistro. Aí a primeira vez que mostra o passado dele Ele era um paraplégico que trabalha numa fábrica de carro. É, não, assim, tanto que eles começam, esse é o quarto episódio. Ele começa falando coisas militares no telefone, você, o cara é militar, por isso que o cara sabe tudo. Aí você vê o doente tá jogando, sei lá, combate com um colega dele lá, sabe? Era xadrez, não era? É, não trouxe. Não, era aqueles jogos de estratégia. É, cara, então, você vê que, coitado, o Locke seria, eles botaram o Locke como um loser, né, como é o jargão americano, né, que eles adoram usar esse negócio de loser. E aí na ilha ele é justamente o oposto. Eles adoram usar isso e as pessoas sobem com um rifle na torre mais alta e matam todos da cidade. Pega uma pistola e dá um tiro na cabeça no final. Problema social americano. Eu acho muito feio isso, chamar o cara de loser, né? O perdedor. Isso é uma mania muito esquisita deles. E o Mr. Locke, ele era paraplégico? Paraplégico. Ele tava 4 anos paraplégico. E ele... Oi? Ele tava 4 anos paraplégico. 4 anos paraplégico. É. E ele começa o seriado andando normalmente. Ele se demonstra um pouco... Você no começo não tá entendendo. Com um risinho assim. Ele tá meio assim. Você acha que ele tá dando o que ele confere do judeu? Passaporte, dinheiro. E aí você vê uma cadeira de rodas no desastre, mas você não sabe. Depois que vai saber que é dele. E ele tá super satisfeito. Exatamente. Daqui eu não quero sair. É o único que tá, pois é. Que tá. Ele era paraplégico e agora tá tranquilíssimo, pô. Qual o problema de eu mostrar como as pessoas vivas se eu estou andando? É, pois é. E o... o Locke... Mas o Locke era um personagem muito melhor na primeira temporada, que na segunda ele começa a dar umas rateadas. É, ele fica meio piradão, né, cara? Mas aí que eu vou dar a boa notícia. Ele fica muito ele começa a pirar ainda na primeira temporada na morte do Boom. É, ele começa a ficar meio... Não, mas eu acho que ele ficou fraco na segunda temporada, que ele é manipulado por todo mundo. O Sawyer chega e manipula ele. Ele dá uma afrouxada que nem o Wolverine no terceiro filme. Aquela amansada. Sim. Mas prometido pelos roteiristas, prometido a ele, porque ele falou, eu quero facas. Eu quero minhas facas de volta. E os caras falaram. É o comando 3, né? Do Rambo. E os caras falaram que o Mr. Locke, na terceira temporada, volta às origens, mais badass motherfucker que nunca. Uhum. É porque assim, ele representava o cara que é a fé, né? Que acreditava que tudo isso era predestinado, que é o destino deles. Porque pra ele é, né? Uhum. Ele sempre quis fazer isso na vida dele. Ele foi lá pra Austrália pra fazer aquela... exatamente. E aí, de repente, o cara... Pum! Viu que ele tá ali, viu que ele tá andando, viu que ele tá ativo, viu que ele era importante pro grupo, né? Então ele sente o destino. Em contrapartida, o Jack é o cético, né? O científico, a razão, né, tentando... Tem um diálogo entre ele. Tem uma teoria na internet que diz que o Locke e o Jack são casados, né? Aquela cena... A teoria do Cacete e Planeta também. Aquela cena que o Jack tá tomando banho, ele sai do banho e o Locke tá lá fazendo a barba no banheiro. Sabe? Eles são casados, né? Que assim, tem um diálogo muito bom entre os dois, quando eles, no primeiro capítulo, segunda temporada, quando eles encontram o Desmond e tem aquela coisa toda, Desmond. O computador e tal, aí o Locke fala assim, por que você acha tão difícil de acreditar? Aí o Jack fala, por que você acha tão fácil, né? Então os dois, cara, tem essa, batem de frente com essa coisa que é muito legal, então o Locke, como representava essa coisa do destino e tal, ele passou o caminho espiritual, né? Ele passou a ser uma referência muito interessante na primeira temporada. Na segunda temporada, ele já entrou numa paranoia maluca, né? Do botão. E ele ficou mais prisioneiro disso, ele ficou mais escravo disso, de achar que isso ia dar no lugar e tal. I've done everything you wanted me to do, so why did you do this to me? calma aí rapidinho, porque assim como no seriado, um novo personagem é introduzido no Jovem Nerd. Exatamente. Para tudo! Introduzir o personagem do Jovem Nerd. Ai, Deus. Mais um, porque aparentemente já tinha outro. Que é o JP. JP, onde você estava, JP? Eu estava perdido em algum pântano aqui da Flórida, mas agora eu consegui chegar na praia. O JP, que é o nosso correspondente carioca nos Estados Unidos. Ele demorou. Porque ele teve que dar um perdido na imigração. Ah, muito tava bem. Tava aqui escapulhando. Então, JP se une ao nosso elenco. Vamos falar, continuar falando dos personagens de Lost e ele estará presente na segunda parte. Quem vai morrer? Porque normalmente quando entra alguém, morre outro. É, tem que morrer outro. Quem é que a gente vai derrubar a conexão aqui? É, falando ainda do Loki, a gente tem que na parte final, né, ele, aquele coisa de apertar os números na segunda temporada, que foi a busca da fé dele, né, no final ele perde isso, é. Ele simplesmente abandona a fé, ele não é questionado. Ele abandona a fé, né, ele fica perde, em dúvida. Ele fica em dúvida se ele é um loser mesmo, né. Será que eu sou um loser? Caralho, anda! É, exatamente. Ele é insignificante. É, exatamente. A gente vai falar, mas isso começa desde aquela hora que o Henry Gale é, né, fica preso o na Hatch. Porque o Henry Gale que mexeu com a cabeça dele, né. Henry Gale, cara, é o... Zoado ele. É, o Sawyer já tinha, o negócio das armas, ele. Exatamente. É. E você vê num episódio, até quando o Henry Gale manipula ele, que ele percebe isso e ele fica puto. Ele fica, ele já joga ele tudo. Ele joga tudo pra todo lado, ele fica ele revoltado. Ele viu que o Henry Gale tava... um ataque de pelanca. Não, mas ele provocou falando que ele era pau-mandado do Jack. Exatamente. Né? Foi por esse lado. O Henry chegou e falou que não, que é o Jack que é o líder e ele é um pau-mandado. É, e por falar nisso, quem foi que elegeu o Jack o líder, hein? Cara, o médico é sempre o líder. Que isso? Caraca! Meu Deus, cara, tô ficando com medo. Isso foi na Flórida ou foi? Aqui! Jacarepaguá? Meu Deus, tá vindo pra cá! Tá um sol aqui gigantesco. Não, mas falando sério, quem foi que elegeu o cara o líder? É que o médico, né, que ele acaba sendo aquela pessoa que você vai, pô... Todo, assim, o médico é a pessoa mais importante ali, na ilha, né? Não, todo não, mundo não. Tá fudido. O Dr. McCoy não é líder de nada, cara. Mas ali, cara... Pô, isso não tem muito a ver, não, cara. Claro, eu, não, mas eu acho o seguinte... No começo da temporada, da primeira temporada... Tudo, o nego olhava pra ele. Ah, vamos fazer o quê? Aí eu olhava pra ele. É, pois é. Mas é porque pô, eu acho que é o seguinte... Ele chegou e falou assim, vocês primeiro querem que eu seja líder. E depois, quando eu falo, quando eu começo a falar e vocês discordam de mim, aí vocês não querem mais que eu seja líder, é isso? Aham. Uhum. É, não, mas eu acho que é o seguinte, eu acho que ele é o único que sabe falar direito, cara. Como porque assim? O resto, ou tem um sotaque esquisito, ou fala mal pra caramba, ou é péssimo ator como aquele Michael era, cara. Eu acho que ele é o único cara que consegue se manifestar, entendeu? É, inclusive colocar umas duas frases juntas. Inclusive, foi por isso que o Tevez deixou de ser capitão do Corinthians. Né? Que não sabe falar. O Michael, ele terminou... a segunda temporada e ele tava indo pra Zion. Porque ele começa a crescer. O seriado todo bonitinho. Cabelo curto. Cabelo curtinho e tal. Cara, no final da segunda temporada, ele tá Zion total. Bárbaro, cabeleira. Ele ia ficar igual o Damião Experiência. O site do Damião Experiência. Mas o que mais? Personagem, o Said, que é o personagem assim, politicamente correto, o árabe, né? Amigo. O iraquiano. Iraquiano, né? Só árabe. O soldado iraquiano. Da guarda republicana do Saddam Hussein. É exato. Interessante né, o Hurley falando, aí, você conheceu um amigo que lutou lá na guerra... Qual foi a sua divisão? Ele, não, é Republican Guard. Cara, sabe? Não é seu amigo, talvez eu tenha conhecido ele, né? E aí é engraçado que no início, né, o Sawyer tem aquela pinimba com o Said falando que ele era o terrorista, que tinha derrubado o avião e o tal. O Sawyer sai na porrada com o Said. Pois aí, o Said acabou sendo um personagem muito maneiro. Que, aliás, ele é indiano, né, o ator, o Navin. O Said é uma espécie de Ford na ilha, né? Ele é o Ford, né? O high-tech, ele pega o radinho de pilha, transforma numa arma de raio laser. Exatamente. Ele consegue... Mérito pra ele que ele é pegador. Ele é pegador, ele pegou a cheira. Total, mano. Ai, ai. E por isso que mataram a menina, né? Cara, porque, pô, não podiam deixar o iraquiano comer americano. Não, cara, tem a teoria de que não se pode fazer... Não se pode fazer sexo. Com Bush, né? Não se pode fazer sexo na Ilha de Lost, cara. Cara, quem não, faz... mulher não pode fazer sexo, porque até agora quem fez sexo e morreu foi só é mulher. Só as mulheres, pois é. E o Boone e o Locke a gente não sabe o que fizeram, né? Naquela... O cara lá fizeram sexo toda ali, né? A mulher da relação foi ele. Desenterrando aquela hatch, Locke, né? Locke tava traindo o Jack, cara. Ai, ai. E o Mary conseguiu alguma coisa com o Mr. Echo ali no rolou, né? Não sei, mas ele tava interessado ele tava naquele tentando, bastão ele dele. Era o Jesus Ele Tick. Tava tentando. O Mr. Echo, o Mr. Echo é um africano. Padre nigeriano. Traficante. Não, não, e diga-se de nigeriano, passagem, né? Diga-se de passagem, um traficante de merda. Por quê? Não, é de crack. É castigo. Então o produto tá todo espalhado, até com o Locke e tal, o negócio só não tá com ele. Perdeu o produto, velho. O cara tá tomando uns cursos lá no Rio, porra. Não é assim que o cara é traficante, não. É assim que o cara não vai ganhar a vida, tem uma não. Cena, tem uma cena do Mr. Echo que é, aliás, duas, que é sinistra demais. Uma que dois caras vão negociar com ele, e ele corta a garganta dos dois num golpe só. Ah, é muito bom. Prá! Mas contando o passado dele. Isso. É praticamente o Wolverine. E ele mata os The Others. Ele mata dois na mão. Dois The Others, é. Ele dá uma pedrada na cabeça, né, cara? Aí de repente... Opa! Aí, de repente, deixa crescer a barbicha. Mas largou o produto de lado. Isso não pode. Agora, ó, você, Jovem Nerd, tu reparou no pau do Mr. Echo? É o... Cara, piadinha feita do livro do Ari Toledo que você tem? Que ridículo, cara. É, que ele tem um bastão. Ele tem o Jesus Stick, que eu acho que ele chama... Jesus, é o pau de fogo aquela porra, cara. Os nerds na internet começaram a chamar aquele bastão dele de Jesus Stick. E aí depois, o Charlie, na série, chama de Jesus Stick. Muito depois de se difundir, os caras acham que eles fizeram uma homenagem. Ah, eu acredito, cara. Acredito, não. É verdade. Essa série tem total interação com o público. Que as pessoas pensam, exatamente. Discutem, falam nos fóruns e tal. Eles adaptam na série, cara. Exatamente. Outro personagem que a gente gosta muito, né, por compartilhar do problema é o Hurley. Eu não. Não, assim, o negócio de comer, de querer comer e tal, que ele rouba. Eu me identifico com o Mr. Locke. Se você se identifica com o Hurley, por favor, seu. Eu adoro o Hurley, cara. O Hurley é nerd, é gordo, ele é ótimo, cara. O pior, o chato o problema do Hurley foi o seguinte: o Sawyer com a Ana Lucia. Beleza, a Ana Lucia morreu. Não. O Said... A Ana Lucia que comeu o Sawyer. Tudo bem. É verdade. Meu, porque aquela mulher é muito mais baixa que o Sawyer. Ela que comeu o Sawyer. E ainda enganou o Mané, que roubou a arma dele. Burro pra caramba. Mas aí teve o Said e pegou a Shannon. Aí a Shannon morreu. O Hurley foi deixado pra ter. Tava pra começar ali os trabalhos, mas no dia mataram ela. São os números. Ele tava tendo um affair com a Libby. É, ele tava saindo pra ir pra um piquenique romântico com ela sozinho no outro lado da ilha. No canto mesmo lugar onde a Sage levou a Shannon. Exato. Então, pô... Agora, outra coisa, aquela cena dele jogando a comida fora, aquilo foi meio patético, não foi, não? Não, cara, mas eu acho todo legal. Todo gordo é patético. Não, cara, ele... Não, sabe o que aquilo mostra? É mais um fator da ilha, né? De você, dos seus problemas te perseguirem ao máximo. Porque ele larga a comida, joga fora toda a comida, vou me livrar desta porra, e aí ele... Tum, dá de cara na comida de novo, né, lá naquele drop. Mas mesmo assim, não, e quando ele dá pasta de amendoim, cai no chão, que ele pega uma planta, uma folha, pra limpar e lambe, aquilo é nojento demais. Cara, outra... Ah, mas eu acho que simbolicamente comida não se joga fora. Ah, assim, caramba, peraí. O Charlie, eu sei, dá pra aquele bando de figurante que tá lá na praia, pô. Distribui essa Já comida. Me falaram isso, podia distribuir em vez de jogar fora, mas entendi isso. Assim. Mas é isso, o Charlie também, o Charlie se livrou da droga, tá, caiu no, né, caiu direto naquelas... No avião lá, cheio de heroína, né? Então isso acontece com todo mundo que tem um problema, a parada persegue o cara. A pergunta sobre a Libby e a Ana Lucia. Elas saíram da série. Elas morreram. Uh-huh. Elas foram assassinadas. Sim. porque elas beberam e foram Wild Dog no Havaí e foram presas? Não. Eu acredito que tenha sido isso. Claro que só não. Pode ser. Com certeza. Claro que não, cara. Aí... já tinham filmado isso muito antes de ser presas. Não. Mas a Ana Lucia já tava dando problema. A Michelle Rodrigues. Ah, Michelle Rodrigues já tava dando problema há muito tempo. Não, acho que tenha sido. Não acredito isso, não, que cara. Tenha sido. Não sei não, hein. Aí eles resolveram fechar a parte da participação delas no negócio. Aí a gente vê que, pô, muitas das coisas que vão acontecer na frente, eles vão decidindo na hora. Algumas coisas só que eles vão se encaminhar, vão mostrar pro público, e outras eles vão deixar rolar e fazer do conforme a conveniência deles. Claro, eles têm um objetivo, eles chegam lá. Eu ouvi falar que a Shannon tiraram porque ela pediu mais grana. Quem? Na segunda temporada, a Shannon. A Shannon? É, ela queria mais grana aí lá, então. Ah, ela virou junkie agora em Hollywood e pediu pra voltar na terceira. Ah, é. Que ela vai isso fazer as figurações que ela... lá, vai fazer flashback. Ah, sim. Isso eu acho que na época que ela tá até cotada pra ser. Pra ficar aparecer no X-Men 3. Nossa. Agora, na terceira temporada, vai ter nudez e sexo. Meu Deus. Vai virar. Paradise, lembra desse filme? É o. É o Lago Azul. Lago Azul. Avacalhada. Charlie. O Mary. Charlie é um junkie. É o junkie. Ele ficou feliz porque a primeira vez que ele não faz um gnomo, um hobbit ou um duende na vida dele. Ele falou. Ele foi fazer teste pra ser o Sawyer. Todo mundo fez teste, cara. O Gurney fez teste pra ser o Sawyer, cara. É sério. Ninguém sabia o que ia fazer, né? Porque hoje em dia todo mundo quer ser o anti-herói, quer ser Imagina o Gurney sendo o Sawyer, chegando pro Said e falando assim... Ô, Al Jazeera. Aqui é o George... Eu queria virar e falar, o que foi, gordão? Pá, acabou, moral. Até o George Clooney fez teste pra ser o Sawyer, pô. Que agora isso? Imagina... Sério? Agora imagina só, o Sawyer tomou um tiro... E de final, o Mr. Echo carregou ele, né? É. Imagina se era o Hurley. Tudo bem que o negão, o seu Jorge, né? Cara, o Mr. Echo é grande. Ele pode é pra caralho. Pra mas... carregar o Hurley, velho. O Charlie, ele é um personagem legal, mas ele teve o azar de ter alguns flashbacks meio chatinhos, né? Tem o episódio, o pior episódio do Lost é dele, que é aquele da... Que ele quer batizar o garoto. Ah, aquilo é uma loucura, a viagem. Né? Que loucura. Eu falei, se isso não tiver uma explicação muito foda no futuro... Os caras estavam sem que fazer, que nem episódio de Star Trek do Enterprise sobre o cachorro. Não tinha o que escrever, fez episódio sobre o cachorro. Mas o que mais? Aí tem os personagens duplas, né? Que é o Jean e a Sun. Ah, eu tinha esquecido do. Que a Sun, cara, a atriz que faz a Sun, ela é uma mega star na Coreia, cara. Ela é tipo. É verdade. Né, ela já fez muitos filmes lá e tal. Falaram, que nem o Rodrigo Santoro, né? É. O cara é um mega star no Brasil e é o Tom Cruise brasileiro lá fora. Tom Cruise brasileiro. Mas aí, então os caras, pô, essa mulher tem que... Eles criaram um personagem, ela fez teste pra fazer a Kate. Não, o Sawyer. Ela. Aí quando descobriram que ela era a mega star na Coreia, pô, vamos criar um personagem pra ela, né? Aí... É verdade. E aí o cara entrou por causa dela. Ela é a protagonista de um mistério da ilha, que é assim... Lá vem. O Loki se curou da paralisia ali. Isso. A Balbina lá, com a Balbina! Rose! A Rose. É a Rose. A cara da Balbina. Né? Ela se curou do câncer. Isso. E, teoricamente... Ela era infértil. O Jean... Ele era infértil. Isso, é. Sério. Teoricamente, ele se curou também. É. Mas fica aquela dúvida, que é o único que dá pra desconfiar que se foi cura ou se foi cura. Se nascer preto... Se nascer preto é do Michael. Se nascer careca é do Loki. Ai, muito bom. Não, mas ela está mais envolvida no mistério da ilha do que as pessoas pensam, porque a empresa do pai dela... Calma, né? Deixa pra segunda parte. Quando o Jim tá assinando papéis também, o relógio de ouro lá do pai da Sun tá marcando 8 anos. Olha... Caraca, cara. E ela, se ela ficar grávida, né, cara, esse negócio de passar 2 meses a cada ano, né, ela vai ficar 5 anos grávida. Vai ficar a temporada inteira de bucho. É que nem o Walt, né? O moleque daqui a pouco tá jogando NBA. Que bom, velho. Mas isso... Pois é. Ele já tá. Da primeira pra segunda temporada, ele já deu umas pichadas, que é aquela idade que cresce pra caramba. Por isso que eles botam o moleque só na chuva. Era pra fechar essa primeira parte. Não, peraí, já foi não, todos os personagens duplas. Ela, os dois, Michael e Walt. Michael. Né? Que foram meio apagados na primeira temporada, mas na segunda temporada foi muito legal. né? Porque o Walt ficou maluco. O Walt do, é um o Michael Cog, né, cara? O Walt é... É, o Precog, ele se projeta... O Walt, geralmente você pode achar que o Walt foi o cara que... Foi ele que chamou aquele urso polar. É, que tava lendo... É o Animal Master? Animal Master. No passado dele, ele não chama os pássaros lá na casa dele. Mas por outro lado também você vê que tem a teste de zoologia lá, que né, provavelmente... Os... Pode ser da seguinte forma, ele atrai os animais. Como ele atraiu o pássaro na casa dele, ele atraiu esse urso pra cima deles. E o javalis também, então. Né? Ele tem algum poder também. De ele projeção, com certeza, isso é. Isso é. Porque ele fica falando... A mulher, no último capítulo, a mulher pergunta se ele apareceu onde não devia estar. Uhum. Né? Exatamente. Você já vê que tem uma parada assim. Não, e ele consegue se projetar pra Shannon. Só que fala o contrário, né? Fala o contrário. Se ele canta Hilarie... Com tantos poderes assim, ele saiu direto da ilha pra mansão dos Último, última duplinha era o Boone e a Shannon, que né, a família Kennedy. Incesto. Família Kennedy, né? Família Kennedy. É, que não dá, maldição, os dois morreram, coitadinhos. Bernard e a Rose. Ah, o Bernard e a Rose, que não eram, tá, não estavam... Plot do Bernard e da Rose... Era da Kate. Ela ia estar com o marido no avião. Isso, a original. Isso. Como ela não sabiam se ela ia entrar na série ou não, resolveram fazer outro personagem com essa dupla. A Kate. Então ninguém era pra estar lá, na verdade. Não, não era. Né, cara? Quem era pra estar lá, nem a Kate que ser só o Michael Keaton era pra estar lá. Tem gente que diz que a Kate e o Bernardo são acionistas da Dharma. A Rose. A Rose e o Bernardo. É, que eles estão lá vendo, tá tudo ok. No final, a primeira vez que eu vi o Bernardo, eu achei que era o ator que fazia o Troutman no Rumble. É, muito bom. Mas tem uma parada legal da Rose, que o Bernardo leva ela pra Austrália, o charlatão lá vai curar ela, e uma hora ele chega assim, desculpa, não posso te curar. Eu canalizo energia da Terra, tem energia certa pra curar cada coisa. E quando ela vai pra ilha, ela se cura. Exatamente. Né? Aquele cara não necessariamente é um charlatão. Não, o charlatão assim... O que você tem de charlatão é o cara que fala com a... É, com a Clara. É que a gente descobre depois, né? Que era aquele vidente, a né? A Clara, que a gente esqueceu de falar. Yummy Mami, né? Yummy Mami. Ela tem, cara... Olha pros olhos dessa menina, cara. Tem os olhos mais bonitos. É, eu olhei pros olhos, sim. Com certeza. Não, não. O bebê, que por sinal é filho do Loki. Que ridículo. Olha a semelhança, é a os dois são carecas, os ai, dois meu Deus do céu, cara. Não tem dente. E aí? Loki. Que é a cara? O Loki é a cara do pai. Bota o cachimbo. Que isso, cara? O Loki tem a cicatriz do Cable. Ai, ai. E aí a Claire, né, foi mandada pra ele pelo vidente, que depois no episódio do Mister Echo você descobre que aquele vidente é um charlatão. Sim. Ele fala, né? Mas aquele vidente charlatão e a filha dele conseguiram botar no avião o Mister Echo e a Claire. Pois é, esse vidente que mas tá... Mas o vidente charlatão é tipo a Oda. Oda May Brown, do Ghost. Ela é charlatona, mas de repente... Ele tem alguma coisa. Tem os poderes escondidos ali. Que a filha dele aparentemente voltou dos mortos. Porque esse negócio tem uma parada esquisita, né? Porque ele primeiro... Ela ia dar o filho, né? E aí ele falou... Nossa, não pode dar essa criança de jeito nenhum, ela tem que crescer com você, porque ela é muito poderosa e não sei o que lá, e vai ser o anticristo, o que seja. Esse é o... E depois ele fala assim, sabe o que? Arranjei um casal pra adotar o seu filho. Ele muda de ideia. E aí ele bota ela no avião, que ele sabe que vai cair. E o relógio do charlatão estava marcando 8:23. Olha só, a bomba, atômica caiu às 8:15. Também números. olha só, falta mais alguém? Falta. Não, falta uma coisa que muito me incomoda. Aquela quantidade de figurante que tem ali, cara, e que nada acontece com eles. Eles estão lá pra morrer, cara. A galera que tá ali na praia, que só aparece quando o nego junta, que... fala assim, junta. Você tem que ter o seguinte, esse tipo de figurante... Eles funcionam, é a base criada lá no Star Trek, lá em 1960. Eles usam camisas vermelhas. Não, mas eles servem pro spin-off do Lost, quando acabar. Eles vão querer ganhar mais dinheiro, fazer outra série. Eles vão fazer a Lost Tales, né, cara? Os outros sobreviventes. Eu ia me recusar a ser figurante do Lost, cara. Porque o programa tava... sucesso. Tá fazendo mó sucesso, aí tu, pô, tu é figurante do Lost. Aí tu vai contar pra alguém, pô, tu me viu lá no programa? O cara, não. Onde é que você tá? Aí eu passei ali carregando um bambu. Outra coisa, ele passa o dia inteiro construindo barraca, cara. O que eles vão fazer? Um empreendimento imobiliário. Ele não é possível que tenha alguém ainda dormindo no elenco, cara. Muito bom. Então é isso. Essa foi a primeira parte do Lost, onde falamos sobre o geral da série, sobre os personagens. E fique ligado aí pra você ouvir a segunda parte que sai. Essa semana ainda vem a parte 2, que é a mais interessante, que vamos falar sobre as teorias, as loucuras, as coisas que aconteceram na ilha. Com uma surpresa, motherfucker. Ah, sim. Muito bom. Esperem pela próxima parte.